programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Está no ar mais um KN News. Hoje, uma quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2019. Cada vez mais próximos do fim do mês. E a notícia dessa vez, Bernardo, qual que é? Nosso querido Tim. Do Tim, caralho. Tim sem fronteiras, foda. Deixa eu começar de novo. Então nós temos aqui nosso querido Kim, Kim Jong-un, da Coreia do Norte, que pediu ajuda, pediu arrego, que falou, gente, vai dar merda. E tá precisando de comida, que a galera vai morrer de fome. E a ONU tá pensando se vai ajudar ou não. Eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o KN News. Está no ar mais um KN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Temos aqui agora a terceira notícia da semana que fala de falta de comida para a população. Olha só. Não, falta de comida para a população completamente inocente, então, né? Ótimo. É um combo. É um tipo triple kill, mano. Venezuelanos, paquistaneses e norte-coreanos. Todo mundo vai morrer de fome. Todo mundo junta com a República Centro-Africana, mano. Fechou. Sua galera é top. Só galera show. Só governo, ó. Então nós temos aqui que a Coreia do Norte reconheceu uma crise humanitária, finalmente, esses putos que não reconhecem que o país tá uma merda, e pede ajuda a órgãos internacionais para resolver uma crise alimentícia que o país sofre. É. A Coreia do Norte é um país ferrado com alimentação, né? Porque a produção lá é meio zoada. Sim, eu vou falar São disso. São basicamente, né, consumidores de produtos chineses. Sim. Então o país afirma que ele sofre uma carência de 1,4 milhões de toneladas de alimentos básicos, como batata, trigo, arroz, e que ele vai precisar de ajuda para conseguir esses alimentos. E ele iniciou uma conversa com a ONU, entre a ONU e Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, sobre como é que seria essa ajuda humanitária. Que isso é um grande passo, porque não só a Coreia do Norte está reconhecendo que o bagulho está feio, quando ela tá pedindo ajuda à comunidade internacional, isso é incrível. Parece até a Arábia Saudita aceitando que a mulher dirija, né, mano? É muito avançado. Pois é, muito liberal. Muito liberal, mano. Puta que pariu. Daqui a pouco vai liberar o cinema também, vai ser foda. Não, mano. Daqui a pouco tá abrindo o mercado. Abriu o mercado e aí o mundo acabou também, né? Pois é, aí fodeu, mano. Longe demais. Daqui a pouco vai ter eleição democrática e acabou tudo. Daqui a pouco as pessoas vão ter direito a habeas corpus. Como assim? Não imagino, nossa. É muito absurdo. Pô, isso. Eu acho absurdo. Isso é uma anarquia total, o país sem lei. Imagina igual Cuba, cada pessoa tem direito a abrir uma empresa. Não, vai acabar, vai explodir. Pô, imagina que vai que nem a Europa, as pessoas têm direito de ir vir onde é que elas quiserem, né, mano? Puta. Cara, imagina uma união aduaneira com a Coreia do Sul. Mano, imagina uma união política com a Coreia do Sul. Não imagina? É. Um bloco, entrar na ASEAN com tudo. Com tudo, com um pau gigantesco. Nunca vai acontecer. Tipo. Então a Coreia do Norte não só aceitou, como ela pediu ajuda internacional. Então, parabéns, né? Esse país avançado. Ao Trump, muito claro. Bom. Agradecer ao Trump. O Trump foi lá. Trump, graças a Deus. Deu um tapa na cara do Kim Jong-un. Mudou tudo, mano. Mudou a porra toda. Foda-se que a Coreia do Sul e o Norte já estavam negociando há um tempo. O Trump ajudou, mas calma, mas tudo bem. Ele merece o Nobel da Paz. Mano, o Trump, ele merece o Nobel da Paz laranja. Com todas as minhas forças. Sabor laranja. Especial pra ele. E o Oscar ainda. Você lembra do reality show do Trump? Não recebeu o digno crédito. Exatamente. Mas eu quero que ele receba o prêmio em uma bala laranja. De laranja mesmo, tá ligado? Entendi. Isso é incrível. E o Oscar? Também de laranja. E o Globo de Ouro laranja. O Globo de Ouro é de ouro, né, mano? Não tem como ser laranja. De cobre, né? Porque se for a faixa de cobre que fica laranja. Não, o cobre é marrom, tem que ser bronze. Bronze é meio verde. Discussão de cores, de metais. Enfim. Continuando. E vamos aqui cutucar um vespeiro, né? Que nós temos a culpa parcial das sanções econômicas. Então vamos parar pra pensar aqui, calma, antes que vocês me matem aqui, crucificado. Eu acho que quando um país ameaça ataque nuclear, ele merece umas sanções econômicas. É sempre problemático você fazer esse tipo de coisa. Quando você lança um míssil balístico, que já foi tratado no Kenny News das antigas, no mar de um país vizinho, eu acho que é o mínimo, né? É, mas é muito foda. Só que, e as sanções, elas não pegam coisas humanitárias, tipo, elas não te impedem a Coreia do Norte de comprar comida, por exemplo. Só que essas sanções impedem a Coreia do Norte de ter dinheiro pra comprar comida. Ah, rapaz. Então, assim, então provavelmente vai ter um aproveitamento, nós estamos na véspera do segundo encontro entre Kim e Trump lá no Vietnã, pra que essas sanções sejam um pouco liberalizadas, tenham uma ajuda humanitária, pra que a Coreia do Norte consiga comida de novo, né, mano? É sempre bom você ter comida. Encontro mais romântico desse ano. É o segundo encontro romântico entre esse casal maravilhoso que fica trocando cartinha de amor enquanto não se encontra, mano. É tipo Romeu e Julieta, o pós-Guerra Fria. Romeu e Julieta, pós-Guerra Fria. Maravilhoso. Se eu tivesse habilidade artística, eu tinha feito uma pintura exatamente com este tema: Romeu e Julieta, pós-Guerra Fria. E aí eu ia fazer uma cena clássica da Romeu e Julieta com o Trump e o Kim. Mano, quebra de tabus, quebra de preconceitos. Quebra de ideologias. Quebra de acordos. Quebra de acordos. Quebra de acordos internacionais sobre armas nucleares. Quebra de sanções. Quebra de fronteira. Quebra de direitos humanos. Quebra de penínsulas. Quebra de penínsulas. Quebra de ogivas nucleares. É foda. Maravilhoso. Então é isso, nossa pequena última notícia, pra vocês darem aquela relaxada das últimas notícias que foram mais pesadinhas. É isso aí. Punks. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!